Oi, Moraes. Oi, Tiana. Ô, Claudinho. Oi, Tá, obrigado. vou Passa o passar. Luiz, por favor. Foi no gancho. Só um minuto, amor. Oi. Oi, vou passar de seu pai. Tá. Ô, filha. Oi, gato. Lamentavelmente não deu certo, filha. Eu sei. E amanhã de Bom, manhã? você vai dormir aí, né? Vou. Amanhã a gente pode tomar café 9h30? Pode, eu vou chegar aí mais cedo. Pode ser 9h30. Pode. Mas é que eu tenho o Sim Terra, depois eu tenho o ministro, depois eu tenho. Não, Como é mas que aí é? não pode ser. Quer que seja às 9h, então? Pode chegar às 9h. Às 9h? Então tá Fala com bom. a Cláudia, tá bom? Claro, às 9h pra eu chegar, tá? Ele tá falando comigo aqui. Meu Tá pai, bom. tá? Tá bom. Amanhã às 9h eu tô aqui. Um beijo. Tá. Tá outro. Te Tchau, amo, filha. tchau. Tchau, tchau.